O homem da vibe. Chegou DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Já tô no circuito. Bora começar o esquenta. E o ponte da saudade daquele jeito. E o Cobiçado começando a esquentar. Começando. Um, dois, vai. Começa assim hoje, ó. E o casal do time da Sub-Zero, o Cláudio, Raíssa, a Rafaela, já tá no apoio, Eduardo, GFP, tá todo mundo, pai tá onde? Já! Teterulê, e teterulê, teterulê, vai! A casa é boa, é bem legal. E meu parceiro Renan Andrade, Rumi, que comanda o Chapuri, tá no circuito. Fala, Renan! É o X12. Falou, Kikito! Kikito Black Bull tá no circuito. Praxe do Cobiçado, mano. O Cobiçado do Pará. Sabe ou não sabe? Havia a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Se liga comigo. Sei que meu coração não quer parar de acelerar. Henrique. Sem querer, eu vou te buscar. Sabe que não foi algo surreal. Viveu como? O Cinderela, eu vi. O meu parceiro Marlon, lá do Mumi. Mumi que é gerente da América Multimarcas. Nova, a mais nova loja você quer com revenda, tá? Autorizada da Calvin Klein lá no Binguí. Isso aí comigo, abraço pra você, mano. E com você, só uma noite de amor, nada mais. Vamos. Bora, Cobiçado, bora. E aí, meu parceiro Daniel! Então pode confirmar que... Confirma aí, garoto. Ah. Então pode confirmar. Noite com você, acordo na esperança de te ver. Entendo por... Meu amigo Daniel do Carimbó da Sorte, ele é sua esposa, Tereza. E meu alô, Jumentinho. Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha... Jumentinho, acaba eleitoral na TF, né, Daniel? Foi sem querer. Tá levando votos pra lá, ele? Se ainda quer. Meu amigo Dark, nossa... Você não, hoje é aniversário da Jéssica L. Sequência que ela dá valor. Uma linda canção. Deixa eu dormir agora, vai. A trilha de um filme de amor. Nada vai abalar. Minhas ondas do mar poderão afogar. Nosso amor. Eu e você, ardente fogo da paixão. Como o sol e o verão. A noite e o luz. Nosso amigo Pichote Duna. Vivo sem... Pichote! Do lado direito tá meu parceiro, o Eduardo GDB. Vem meu parceiro, GDB do Whisky Absolute. Agora sim, vai. Muito louco. Louco por ti. Agora, pai. Vem comigo. Toma, Cobiçado. Bora, Cobiçado. Oi. Pra começar. Toma. Vem dançando, vem. Vai dançando. Lembra, Daniel, do Pompilho. Vai no caqueado, no gingado e o Cobiçado. Bora mixando. Olha o Jumentinho, vale o caqueado. Vai. E vem chegando, vem. Ela chegou de mansinho e vai só no caqueado, dançando no passinho. O quê? Ela manda no pedaço. Quem é? Ela chegou de mansinho e vai só no caqueado, dançando no passinho. Ela manda no pedaço. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ela é a nega, é a nega. Vibe! Vibe, o homem da vibe chegou. É a nega tarada. Vem comigo, vem. E aí, meu parceiro? parceiro Renanzinho do táxi tá no circuito. O homem das fronteiras acelerando nas fronteiras. E vem comigo. Renanzinho. Vem dançando. Vem comigo. Vem, vem. E vem. O homem da vibe. Vibe, vibe do cobiçado. Lá vem a nega. Lá vem. Lá vem a nega. Lá vem. No passinho, vem. O cobiçado. Vem dançando, vem. Falou, Clijão. Tá na área o garotinho. Cobiçado, lembra aí. Bota açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Começa a lembrar agora, Baraque. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente. E aí, meu parceiro, já supressão. Estourar o FGTS hoje, né, Bahia? Teve vantagem. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Você lembra, lembra? Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembra aí! Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro. Você lembra comigo? Vibe do cobiçado. Bora atualizar. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Você! Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Vem comigo, hein? Eu tô chegando pra parar o seu coração. Canta aí! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber, vai chorar. Chama. Chora! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Se vai? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai beber! Você vai beber, vai chorar. Lá vai. DJ Luan Bressão, ele. O parceiro DJ que representa o bairro do Una. Fala, meu parceiro Luan. Hit CDs, Diana Limpa. Vai comigo, hein? Tá achando que eu sou chique, velho. Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. O jogo virou, Juan. E a volta, né? Pelo amor de Deus. Chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai! Você vai beber, vai. Eu setou, né, Jéssica? Ao lado. Ai. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, vai gerar. Tu vai beber! Vai beber, vai chorar. Chama que ela vem, chama! Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me... Bagulho tá doido! Ponte do Una no Bené! Oi! A mulata é gostosa, ela é professada. E o cobiçado detona? O cobiçado do Pará. Ela é envolvente, seduz... Pode confirmar aí, meu parceiro Daniel! Então pode confirmar. Chapé quente. Volta! Volta, rapariga, sem você tá... O Guilherme Peixoto, ele lá do Paredão! Que saudade! O Danadino tá lá! área. Fala, meu parceiro, volta, Guilherme. Marica, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Coloca de novo nela, vai. Essa é gostosa demais. Volta, rapariga. Rapariga. Volta, bebê. DJ Felipe, o cobiçado do Pará, levando sua vibe ao mais alto patamar. Se o som é macio, você vai gostar. Zero tá rolando e não pode parar. Você não para. Na roça é assim. Você não para, não. Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo. Sal, sal. Vem de ladinho que eu te ensino. Sal, sal. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vem! Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra si. Vamos juntos. O cobiçado vai. É o cobiçado pra ela. Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra si. Vamos juntos. Te amegar. O cobiçado vai. Vai bombar. Vai, cobiçado! É no piseiro, tá brilhando. Olha o piseiro! Olha o piseiro! Vai, vai! Novinha, faz é bom, depois eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje? Será, bebê? Com você na linha, mas maior depois eu tô aqui de olho em tu. Mas amiguinho, olha só, mexendo. Clareou. Tô ficando tarado. Pode confirmar. Então pode confirmar. Vem pegar. Oh! É Pix pra elas, porra. Pode se apaixonar. Pix pra elas, Daniel. E só não pode se apaixonar. Você tá numa sequência. Só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixonar. Se apaixonar. 4 da manhã. Pra se apaixonar. Uma topada errada, tu vai ver. Dani, senta. Dani, senta. Se apaixonar. O cobiçado vai tocando que você vai querer. DJ Guga, DJ Ives. Já sabe que é hit. Já sabe que é hit. Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se... E aí, meu parceiro Baraque Multimarca! Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. É o quê? Tu tá amando sozinho. É? Tu tá amando sozinho. Oi. Cuidado com a Tati. Cuidado, Marlon com a Tati. Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Tá te chifrando. Pra abrir seu olho. Eduardo GDP! Que ela tá, que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Cuidado, Renan do Detran, cuidado, Renan! Ele se apaixonou pela pessoa errada. Foi as férias lá do Detran. Como foi mês de julho? Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e... Droga, cirurgia, todo mundo louco. Oh, aí não dá... que eles ficam parados. Aproveita hoje. Passando na... Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Vai. Aproveita o vulco, passando na surra. Tô louca de lança. Chama, filho. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Oh, que minha bunda balança aí. Vegas. Diz que quito. E em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo quase ideia. Porra, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo quase ideia. Porra, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo quase ideia. Porra, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia. Mulher que tu convida pra sair. Fala que vai pagar um lanche na Burger King. Fala que vai levar ela na McDonald's. Mas ela quer mais, ela quer mais. Aí quando ela vê teus estados daquele jeito, Me chamou pra sair, eu respondi que... Aí tu falou pra ela. Chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Vou ver. Vai ver? Vou ver. O quê? Vou ver a forma de enrolar você. Vou ver. E aí, Clisma? Vou ver a forma... Ele e o prefeito de Coraci. Vou ver. Vou ver. Vou ver a forma de enrolar você. E a primeira dama da Casa Blanca. Peraí. Que é Tereza. E no golpista achando que eu vou cair. Peraí. Primeira dama da cidade de Coraci. Agora é cidade, viu? Não é mais distrito. Eu vou cair. Vou ver. Vou ver. Vai ver. A forma de enrolar você. Pera aí. Não fica brava. Pera aí. Não fica brava. Só não responde porque cê deixou sem palavras. Por favor, não fica brava. Não fica brava. Só não responde porque cê deixou sem palavras. Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo. Depois cê se apaixona e eu vou sair comer errado. Aí não dá, né? Não me liga. Vem, Manu! Não quer me procurar nascer. Fala pra mim que tu quer, Manu, vai. Vem, vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Aí não bota, bota! Yeah. Então bota. Bota, bota. Bota na chota. E a dança? A dança do viadinho. A dança do viadinho. Só que tem um amigo viadinho aí. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. E é a dança do viadinho. Viadinho. A dancinha do viadinho. Máximo do carinho, meu parceiro Marlon tá com a gente. Ele e o Felipe da Brothers. Cabelão. Abraço pra você, Marlon. Só um cabelão. Ai. Toma na pressão. Vai. Toma de ladrão. Vai. Toma na pressão. Toma de ladrão. Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bora, Jéssica! Hoje é duas. Jéssica Lene. Uma aniversariando, outra curtindo. Ai! Só no poque, poque, poque. E o Andréia, treino, e todo mundo, sal. O Eduardo, sal. Ao lado da peça aqui com a gente, Sub-Zero, hein, sal. Sal e da... Ratinho, dança. E meu parceiro, Ida. Dança bandida, 007 tá no circuito, Chabo e Preto, equipe Chaburi, dança bandida, dança bandida, dança bandida, Adilin Tato, é isso? Da, da, da, da, da. Pro... Eu boto na batida, ninguém entenderia. Aqui lá tá batendo, já brinquei com a vida louca. Em cima do morro tem subida cada vez. Em cima do morro agora. Que seis, os mano tá de fuzil. Vai sarrar na AK, que eu comprei com 30 mil. Vai sarrar na AK. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Ele te pega, te maceta, te fuder. Pega, te machuca. Ele te pega, te maceta. Vai, vai! Ele te pega, pega, pega. Ele te pega, te maceta. Ele te pega, pega, pega. Ele te pega, pega, pega. Ele te pega, pega, pega, pega, pega, pega. Fala o Baraque! American Multimarcas, fechado com a vibe do cobiçado. Depois na base, não tem nem habilitação e tá sendo pirata. Vai, um neném? Vai esmoçando, vai doidando, vai quicando, vai ganhando cima. Aqui na Tabatinga já brinquei com a vida louca. Em cima do morro tem subida carregadora. Pisou na 26, os mano tá de fuzil. Vai sarrar na AK, que eu comprei com 30 mil. Vai sarrar na AK, que eu comprei com 30 mil. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Ele te pega, pede uma seta, te fogata já arrebenta. Ele te pega, pede uma seta, te fogata já arrebenta. Ele te pega, pega, pega. Ele te pega, pede uma seta. E vai doidando o cabeça do Mickey Sanzo. Começando! Fala, Ponte do Uno! Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei! Vibe do cobiçado. O homem da vibe chegou. Tô na área! A vibe está no ar. Está no ar. A vibe. No DJ Felipe. Cobiçado. Cobiçado. Sempre trabalhando no oferecimento de... Lava Jato Mil Graus, Lopes Motopeças, Açaí e Chapa no Ponto, Duque Golden e Lojas R.A. Boutique. Gerente Breno da NBET 91. Restaurante e Hamburgueria Brocadão. La Casa del Whisky. J.A. Salgados. J.K. Distribuidora e Conveniência de Mojú. Barbearia 24 horas. Pereira Extintores e Malque do Ouro. Apresentam. Chegamos no Benem! DJ Felipe Cobiçado. Tô na área, hein? Hoje é aniversário da Jéssica Lene! Vibe do Cobiçado. Cobiçado. O DJ mestrado. Em dar aulas de sucesso no Pará. Então, cobiçado, tá na hora de agregar alegria nessa festa. Tá na hora! Que o diferencial é na vibe do cobiçado. Bora começar onda aqui no Benem! O cobiçado chegou! É o cobiçado pra ela! O cobiçado do Pará! Cobiçado! Cobiçado! Vamos começar na vibe! Se prepara que o cobiçado vai botar pra estourar! Se prepara que o cobiçado vai botar pra estourar! Vai botar pra estourar! Pra estourar! Pra estourar! Pra estourar! Vai chorar! Pra estourar! Estourar! Alô, meu Blast Thiago! Vai, joga! Vai começar o esquenta! Para meu DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Tô na área! Vai, DJ! Tô na área! Vai, DJ! Vai! Então fogo no barquinho, tá um fogo no barquinho. E tá pegando fogo! Então fogo no barquinho. O caqueado Daniel do Carimbó! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Eu em conga. Falou empresário Clisma, tá na hora, mano! Conga. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo com. Bora, cobiçado! Vai começar a vibe do cobiçado. Começou! Vai começar a vibe do. Começou! Pode apagar tudo. Tudo no escurinho! Pode apagar tudo. Explode! Explode o bagulho! Se separei, porra! Tô solteira agora! Joga! Bora! DJ do pai, eu vou sentar, você. Vem! Vem curtir o cobiçado! Solteiro no Bené, joga pra cima. Quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Só quem tá solteiro, solta a voz. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Mas quem tem um amigo viado, faz barulho. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Joga pra cima. Quem vai amanhecer, canta. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar a carreira. O quê? Você vai beber, vai chorar. Joga pra cima! Olha o caqueado! O cobiçado vai! DJ Henrique de Ferraz pegou a mão. Meteu a puta na garupa e vai! Toma caqueado! Bora cobiçado! Vai no caqueado! Vai! Caralho! Acende a. Tudo! Um, dois,

Chama o teu bumbum. Vou te mostrar agora. Malvadão, vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Malvadão, malvadão, malvadão, malvadão, malvadão, malvadão. É Renan do Táxi. Aquele jeito, Renan. Você já sabe como é, Renan. Já fico com ninguém. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama. E meu parceiro André da Discopista já tá na área. E aí, André? Ei, Marlon! Como tá aí hoje, mano? E meu parceiro Gerson, pressão ele, Alessandro! Tá pressão também, tá com a gente? Todo mundo da Cabanacha na... Balança, Glock, balança. Balança, balança, Glock, balança, balança, balança, Glock. Pelo meu parceiro, mano. Aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito, cobiçado, aquele jeito, cobiçado. O homem da vibe chegou. DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Eu vou deixar na batida. Que hoje é B-Day do meu parceiro, o meu brother, meu mano, Thiago Rodrigues. O homem Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, o homem da bazuca, mil graus. O homem da bazuca, mil graus. Falou cobiçado, tá alivia. Deixa o resto comigo, pai. Então lá vai, pai. Pegando fogo. Pegando fogo. Vai. É o calor e sal que tá tocando, caralho. Boa, Matos. Pra registrar a volta. Tua nome, sou. E a tua volta com a caminha. Vai. Sando Gene, família Pitt da Camaragem. Ué, gado, gado, gado, gado, gado. Lá vem som. E sempre nome de Paulino Carnes. O açougue do Minas Eve. Alô, Kikito da Black Blue. Eu sou o maior do estado. Eu tô doido. Eu tô doido. Tô doido, doidinho pra ver o seu piscino peito. Doido pra conhecer a sua habilidade. Me disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é beber. É, é. Vai. O patrimônio do Robin é. Amigo Dark, vere seu grande amor em Tom da Comitiba, onde? Aniversário dela, parabéns, Jéssica. Tudo de bom pra você, paz, saúde, papai do céu, te abençoe. Olha o Renanzinho do táxi acelerando. Toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Renan, então quero me dizer pra mim agora, Renan. Eu vim primeiro. Renan Andrade, canta pra ela, vai. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso, verás o nosso casamento, o quanto eu vou me dedicar. Abraço muito carinho da minha amiga Nath, Poucas Ideias. O nosso grande empresário e parceiro Ney Poucas Ideias, sempre fechado com a vibe, é o padrinho da vibe. O padrinho Ney, da Poucas Ideias, está na área. E aí, meu padrinho Ney? Vai fogo, Ney. Vai começar o caqueado, começar o caqueado. O caqueado, o caqueado, o cobiçado mixando. Começar o caqueado. Começar o caqueado. Começar o caqueado. Em nome de lojas R.A. Boutique. Começar o caqueado. Duque Golden. O patinho dourado que veste o cobiçado do Pará. Começar, começar. Duque Golden. O look mais cobiçado do Pará. Começar o caqueado. Eu vou chamar bandido, eu quero me representando. Eu vou chamar bandido, eu quero me representando. Só um busão. Eduardo GDP já tá na área. Alô, Eduardo! Sou cabelão, sal, sal. Eu já tenho grau, sal, sal. Faz cara de mal. Pega essa linguada, repite com você. Pega essa linguada, repite com você. Passa o xerecard, repite com fica nervoso. E hoje seria aniversário da matriarca, mãe do Renan do Detran, tamo junto, Renan. Rock doido, é rock doido. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Nós é vagabundo, vagabundo não namora. Joga o anzol, puxa o caritel. Me preserve o Crisma, o de Conacida na areia. E meu prefeito de Cona... Alô, Daniel. Mas como é que faz? Alô, Daniel, alô, Daniel. Se balançando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. Daquele jeito, Daniel, escuta aí, escuta aí, escuta aí. O prefeito! Ele tá na área, tá na área. Ai, ai, ai, ai. Pega de caralho, pega, pega de caralho. Pega, pega de caralho. Pega ela, pega ela. Caralho. Vai, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A dança do moleque doido, é a dança do moleque doido. Forte também do lado, GDB. A dança do moleque. Ao lado direito. Olha pra sapatão. Olha pra sapatão. Perdeu a mulher pra sapatão. Mulher pra sapatão. Agora vai comer. Abel Trindade, Lucas Clay Santos, família Pitch da Cabanagem. É um caqueado diferente, faz a dança do jogador. Dança do jogador, faz a dança do jogador. Dança do jogador. E a dancinha, Juan? DJ Indy é o brabo, porra. Faz a dança da mulher maluca. A dança da mulher maluca, faz a... Essa música da Jéssica, essa aí. A dança da mulher maluca. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. O Guilherme Peixoto tudo paredão danadinho. A dança do viadinho. A dança do viadinho. Essa aqui, Dark? Ah, é essa aqui? Essa aqui não é? Ah, é essa aqui? É Daniel! Aquele solo que a Teresa gosta! Alô, meu parceiro, André da Disco Pizza. A hora delas, a hora delas. Vibe do co... É Pix pra elas, porra. Fala, minha amiga, Ju. Ju, pração. Toma agora. Fala, meu parceiro, Nicinho Virtula, tamo junto. Vênis, seu grande amor, Jubrazão. Vem-te embora, vem-te embora. Sabe que é nóis. Well, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. That's how you all became the prince of a town called Bel-Air. Vai! Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado. Hoje eu quero caqueado. Alô, gente, Marlon. Caqueado, caqueado. Hoje eu quero caqueado. E os nossos. Hoje eu quero caqueado. Hoje eu quero. Divulgadores, os nossos. Hoje eu... Top Martins. Hoje eu quero caqueado. Já tô no circuito. Caqueado, hoje... O homem tá aí, o homem tá aí. Eu... Vibe do cobiçado. Hoje eu quero. O homem tá aí do ladinho. Caqueado, hoje eu quero caqueado. Hoje eu quero caqueado. Hoje eu... The best. Hoje eu... Rodrigo Carvalho. Quero o Top Martins. E NN. Moreno Marley. Os melhores cliques da vibe é com ele. Então toma! Vamos dançar até cair. DJ Udi é o brabo, porra. DJ Udi é o brabo, porra. Vai! Olha, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, conga, conga, conga, conga, conga, leque, leque, leque. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Baixa como é que é, baixa como é que vai, baixa como é que é, baixa como é que vai. Vai! Trava na beleza, trava na beleza. Destrava! Na beleza. Destrava. E seu gerente Marlon, lá do American Multimarcas, tá na área com a gente. Yeah, meu, joga o azul, meu, mas como é que faz? American Multimarcas, joga. Fechado com a vibe do cobiçado. Puxa, joga, puxa, sal, sal, eu já tô mil grau. Sal, sal, eu já tô mil grau. Olha os cara doido, é muito caqueado. Olha os cara doido, é muito caqueado. Toma na pressão, toma de ladrão. Ivan, céu, tá com a gente, abraço, Ivan. Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Vai tomando a de ladrão, de ladrão. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder. E vem grande parceiro, Wagner Tatuador. Tu vai fuder. O homem do Jornal Risco tá no circuito. Aí, Gene... E aí, Wagner? E é o DJ Paulinho. Quer brigar comigo? E presa, o Barbie. Sai pra e Tatu tá com a gente, abraço. Sai pra balada, casa, mãe, com os amigos. Eu não tô ligando, eu não tô ligando. O cobiçado vai tocando e você vai delirar. Eu não tô ligando, eu não tô ligando. É putaria avançada, a Dani que tá botando. Hoje tem bailão, é baile da sucessagem. Convoquei toda as piranha no grupo do WhatsApp. Felipe cobiçado, ele quer sacanagem. Esse DJ, ele quer sacanagem. Felipe cobiçado, ele quer sacanagem. Esse Felipe cobiçado, ele quer sacanagem. Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco. Que bagulho doido, que bagulho. Jéssica Bandasmin é o nome da emoção. Me dá de novo, que bagulho doido. Elas gostam. Que bagulho doido. Que ritmo louco, que bagulho doido. Que bagulho doido, todas as minas tocam. De novo, que bagulho. Quando a Jéssica tá lá naquele estado, toma. Essa música é hino lá. Quando lembra da gente, toma, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o raqueiro é sempre. É Jéssica Pressão! E o FGTS, pai. Meu beijo na boca. Agregando valores. E aquelas coisas. Cê sal, sal, sal. Olha, cê tá, fala, tá. Segurança animal! Seu que já é tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Todo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Vem comigo! Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ela quer o seu bofeto, ela quer dar pra bater. Ela quer o seu bofeto, ela quer o seu bofeto. E vai jogando, joga, joga, joga, joga. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Joga, joga, joga, joga. Tenho eletrizante. cobiçado em doida vibe. E o rock tá mil grau, cobiçado em doida vibe. E o rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau. O gordinho abração! Agora gordinho! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vai dando sal, vai dando sal. Sal, sal, sal, sal. Para começar, não vai, vai começar. Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava como? Estava tremendo. Calma aí, bebê. Calma, você foi até mais ou menos. O quê? Quando fui te beijar, deixei. Quando te abracei, te amei. Você, você. Naquela noite falamos de estrelas. A vibe é nossa. A vibe é nossa. O cobiçado, cobiçado é delas. Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. O quê? Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Ei, quando lembrar da gente, tô quase tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa lucar. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas. E aí, Kikito Black Boy? De vaqueiro é quem te deixa louco. Não deu certo, mano. Pegada de vaqueiro. Só. Dennis. É o Braco. Pra ser ser um bicho. Então na minha série, tá aí com a gente, um abraço muito carinho. Minha série do Mengola, sempre fechado com a vibe do cobiçado. Bora, sobe e desce, sobe e desce, oi, sobe e desce, chama, sobe e desce, chama. Arrebenta, o cobiçado é. O cobiçado é uma vada, uma vada, uma vada. O cobiçado é uma vada, uma vada. O cobiçado o quê? O cobiçado tá bolado, botando pressão. O cobiçado tá bolado, botando pressão, botando pressão, botando pressão. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, movimenta, vai movimentando tudo. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Balança agora. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, bota pra cá. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança. Manda um forte abraço, meu grande parceiro Daniel do Carimbó da Sorte. Ele que tá agora com a sua banca, Felicidade Bonanza. O meu parceiro Bonanza. Minha irmãzinha Eduardo Bonanza. E meu parceiro Mirizinho. Você quer ser cambista na região de Coraci, procura o Daniel, viu, que o homem tá comandando tudo. É Felicidade Bonança no circuito. O mano vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. E agora? Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Bora. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que... Empresa Barbie Tatu. Tá querendo me... Ai, calica. Só tem calica aí hoje, né? Bora, mãe! Calica, quer dar coisa rica da boca. Ai, calica, quer dar coisa rica da boca. Bora, mãe! Calica, quer quando a coisa me canta a boca. O meu parceiro Ratinho, da 07N, meu parceiro Gabrielzinho. Bora, Gabrielzinho, não me abandona, garoto. Vai. Na cintura, traficando a noite inteira. O menor que tá aqui pra dele, não tão de brincadeira. O LW sarra dela logo. Vai, bandoleira. Um abraço, Vitinho Rex, ele é ao lado do Cliso. Na bandoleira. Vem, fique, bebê. Tu já sabe o macete. Veja a prova da mulher. Resistência nunca cede. Fique, bebê. Tu já sabe o macete. Veja a prova da mulher. Resistência nunca cede. Fique, bebê. Tu já sabe o macete. Chaverinho, meu parceiro Ian. Falou, Chaverinho, alô, Ian. Tô na área, então, Júnior. Pra quem não sabe, então pode confirmar aqui hoje. Então pode confirmar. Pode confirmar a presença deles aí. Estão agregando valores hoje, papai. Ai, ai. Renanzinho. Daquele jeito, vai. A cara do povo. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul. Eu sou criado morto. Ela fala que me ama, mas não. Bora, meu parceiro Wellington! Que vagabundo nato não se apaixona. Mas o Marlon levou pra o copo. Bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de. Que é envolvido, que patricinha doida, que entrar no carro. Família Cabanagem também tá no circuito. Leve ela. Família Pitt também da Cabanagem. Tá todo mundo no circuito. Isso tá lindo. Como o bebê tá lindo. Égua. Tá na paz de Deus. E aí, Nath? Dessa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estou mais aqui. Aonde? Aqui. Não canta agora, vai. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família é tua casa, tá inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, né? Essa vida é muito louca. É. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, voltar de é. Lanterna verde, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá. A tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do Hulk. Hoje o Gerson Pressão vai torrar todo o FGTS dele. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima. Bora, Renan Andrade. Tá segredo. Homem do Chapuri, meu irmão. É, e eu já fui ser bem como. De jeitão, né, o homem, hein? Mandão que testa. Mandão. É, mas se tiver mandado, voltar de é. Ali, meu cobiçado. Bota essa vibe pra sacudir tudo. Segura agora, mano. As baroas, as baroas. Pra que dar um novo se tu não aguenta a minha solteira? O quê? Cê sabe que eu, quando tô sozinha, caio no piseiro. Deixa eu me vai. Me deixou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. É? Chamei logo os amigos, que chamam as amigas. Bastou um videozinho pra você se arrepender. Foi só o quê? E foi só os tais. O paredão ligado e as garrafas de gin. Aí foi só um storyzinho. Quando me viu com ele, bateu saudade de mim. Aí foi só um storyzinho. Com o paredão ligado e as garrafas de gin. Aí foi só um storyzinho. Quando me viu com ele, bateu saudade de mim. Foi esquecido. Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar. Vai, Juan, vai, Juan. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro.